Controle Salvador 2782, é possível voar ITAP, está presente? Mantenha a chegada do 2782. Mantém. Oceano 6313 no solo 02, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1, senhor. Libera a próxima à direita, 1211, Oceano 6313. Salvador, boa noite. O Xenar 6313, cifrando. 3-1-3, autorizado. Alfa, repórter da Cidade. Alfa, repórter da Cidade, 6313. Contact 3219, 1889, agora. 1895, quase 8. Não, ele é 0. 697, direita Índia, ponte espera, 2295, ajuste 10103, ou 3895, boa merda. 79, 79. Iniciou agora o 0906? Estou iniciando agora, 0906. 7. Xenar 6303, cruzeiro que impede solo, após você ingressar em livrar o setor retaguarda, inicia no 1, chama pro táxi. Está confirmando após a passagem do TAM, ele vai ingressar ou vai entrar pra pista? Vai pro monte espera, já está livrando o setor retaguarda, está autorizado, chama pro táxi. Ah, pode ser, vamos coordenar com o setor de solo, podemos encontrar, até pisar com ele, e a Xenar 6303. 782, vê se mantém a 3000. 3000, 782. Azul 4298, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento de 1-0 graus com 0,7 nós, ajuste padrão. CV 13 agora, ajustado, 98, livre pouso. Aproximando da Juliette, o Xenar 6303. 6303, mantém-se da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, 6303. Número 5, após a passagem do Embraer da Azul na curta final, agora pistando zero. Ali mantém pistando zero, estão 3815. Alugou 096 para o táxi com 133 a bordo, 3 horas e 7, alterna 13. Vou no 096 até através do 612 e está livre. Aguarde no através do 612. Através do 612 aguarde, 096. Tô livrou. Quatro 98 livrou o solo 07, 1211 no solo. 211, boa noite, 4290. 0109 a bordo, alterna Fortaleza, está com 3 horas e 50 na mesa. Até o ponto de espera está livre, 1003 o ajuste, estou em 118.95. 118.95, até o ponto de espera está livre, táxi, está na 6310, está ficando 4 horas, estou na mesa. Solo, boa noite, azul 4, 298, livrou, tá na alfa. Portaria 98, repartindo pela Juliette. Reportaria da Juliette, tá 298. 1096, na mesa, 62. Ciente, aguarda o ingresso do tráfego do Oxenar, motor do Oxenar, vai estacionar no 4, após o tráfego está livre, via Índia, até o ponto de espera. Após o Oxenar 4, até o ponto de espera, 096. Oito decola 09, controle 20, décima 8. 08, boa. Qual o Xará 6303? 6303, portão 4, ingresso autorizado. Autorizado, portão 4, via Juliette, 6303. Autorizado, né, Matei, 6310? Ali, Matei, 10. Está 3895, contato, Submarino nível 3410, suba via, saída da EL. Passando via 340, lugar 385. Antes da Juliette, 4290. 208, mantém a posição, aguarde ingresso. 4298, mantém a posição. 95, boa noite, da 3395. Boa noite. Três, zero, livre decolagem, vem a turno, 00 graus, segurança. Livre decolagem, vem a 310. 2000, autorizou LSE 2782. Após o gol, Juliette para o 01, 4238. Salvador, boa noite, está 3305, passando em Dia Serra, baixar travada visual. Gente, vai chegar a aproximação, vai atualização de pouso. Salvador, o gol 096, ponto 010, pronto. O 096 da gol, mantém a posição. Já passou, o 096. O 6310, decola o 12, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Sanéia 6310. Sanéia 6310, contato, submarino nível 350, suba via, saída Puca. 350, Puca, visual no setor, poderia voar na Pô de Puca? Pós 2000, vou direto no rumo de Jama. Pós 2000, vou a Jama, Sanéia 6310, obrigado. Azul 2782, chame torre 118 de 195. Com a torre 2782, grato. Torre Azul 2782, estabilizado, visual. 2782, ciente, continua a aproximação, vai atualização em pouso. Aguarda, 2782. Até 3305, solo 13, direito 219. Livre direito 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, até 3305, livre na 3305, portão 5, autorizado ingresso, Juliette. Juliette, portão 5, 3305. Livre pouso 2782. São 3895, chame Recife agora, frequência 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3895, 096. Autorizado, né, Matheus? 096. Autorizado, né, Matheus? 096. Dois, sete, oito, dois, solos, sete, direito, 21, 1. 21, 1, agora bom. Salvador, boa noite, o azul 2782, a entrada informa pátio 3, mas não informa posição, ingresso quilo, e fique atento à sinalização. Gente, viajando pro faixa 3, pro 2, 10, 8, 10, graças. Sobrado 235, boa noite, sem identificação, pista em 4000, ajuste 1094, aguarde procedimento LS X-Ray, pista 1110. Ativa após ITAP, depois não, após pelo voo ICAV 366, com azul, 4235. Pelo confirmando aqui. Okay? 096, decola 19, controle 20, decimal 8. 90. 1208. 208, agora 090. E agora, frequência 126, decimal 85, até 125, decimal 45. 2625 3030 boa, agora, hein? Boa. Salvador, Gol 90, 96 para 3703, pede a bomba. Gol 096, contato, tudo mantém nível 370, vou direto no rumo de Cogbo, para pós-protis. 370, mando Cogbo, Cogbo, protis, Gol 096. Não vai ser possível não, temos os aeronaves chegando na Starbox e no setor norte, e tudo já se esgotar. Bom, no 096, confirmando negativo no momento, devido a tráfego no setor norte da terminal e no centro Recife, chegando para Salvador. Positivo, mas é pro de Corvo, após Corvo, pro de Corvo, no 096, obrigado. Salvador, boa noite, cenário 63, turno 3, Centro da Alfa, para Guarulhos, 320. 313, agora de fora. Não, estou escutando. Foram 246 dessa via chegada a ponte até o nível 050, agora o procedimento ele é left ray, ajuste no 014 e esse animal da idente. 050-04. Afirma, está seu critério número 1 para pouso. Salvador, muito boa noite, rua 9890, está cruzando 250, descendo para 200 na ponta, diante da Alfa, está bem reduzido. Se manter nível 060 na chegada da ponta e essa identificação, aguarde procedimento ILS X-Ray, Rio 9810. Desce 060, identificou, guardado o X-Ray Rio. 1208-5040. Zero Guarulhos 360, operação 10, decola da 10, curva direita, da El, lei da morte, para controle 20-18, transfundo 5040, Xenemia 313, para o box 04. Correction pronto. Azul 4235, descido até 2500 pés, autorizado o final do procedimento conforme solicitado hoje. Para 246, tem condições de voar duna e completar o final do procedimento? Duna descendo até 3.000, a gente no 04. 3.000, 04, 98, 10, desce e mantém 4.000. continua descida para 4000, Rio 9890. 190 na faixa. Firma. O 4980. Autorizado 350 Recife, Apesulo 17, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1208-5044. 246, disse que mantenha 2000. 2400. 24235, já tem referência visual com a cabeceira 1-0. Complete final aí do procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 95. 95 graus, boa noite. Bom. 9890, disse 3000, saiu desconsiderar as restrições em BOC e em pelo. Típica, restrições, desce para 3000, Rio 9890. 100 graus, 89. Teve pouso na 10, o 4235, baixando agora. Baixou e travou. É, o gol vai 3 milhas pra dona, já avisou pra pista, 2.45. Tem, chegou a transição de comunicações, completando o final do procedimento, gol no 2.46. 2.46. Está na final, 2.46. 2.46, complete LS, foi 1.1895. 1.895, ó. 9.890, disse mantendo 2.000, autorizado o final LS. Desce para 2.000, autorizado ILS, o Rio 9.890. 4.000, continua a aproximação, vai atrasar o pouso. É aguardado. Timatinho, seu solo 38, direito 219. 219. Salvador, boa noite, com 1.882. 35, livro S, boa noite. 4235, boa noite, táxi de Alfa, salão de Juliette. Táxi de Alfa, guarda Juliette, 423. Ajuste 1.094, via chegada Ponte, aguarde procedimento LS X-Ray, voo 1.882. Ok, via Ponte para o 4.014, o X-Ray da voo 1.882. Sim. 24.000, confirma livre pouso, 1.00 graus, 8 mais. Estabilizado no localizador, já avisou a patrulha. Vamos pela final, SM Torre, 1.895, tem bom pouso? 11895, obrigado, até daqui a pouco. É. Tô no 888, dessa via até 2000. Até 2000, terceiro via, 188. Torre Salvador, boa noite, Rio 9890, estabilizado ILS, pista 10, trem baixo travado. 6, continua a aproximação, agora a transição de pouso. Continua a aproximação, Rio 9890. Solas 42, direito 121 no solo. 121, boa noite. Alô, gol. Bruna, que tá na sua escuta, boa noite. Bruno 246, Juliette, é, corrige. Kilo, pátio 3, posição 1 no Romeu. Kilo, pátio 3, 1 no Romeu. Gol, 1246. Livre pouso, 1-0-0 graus, 8-9. Livre pouso, Rio 9-8, no 0. Agora é boa noite, Europa, Ciro e Pó. Europa, direito só, stand-by, clears, Lima Eco, Mike Delta. Está bem, Mike, para clearance, Europa, direito só. Acende a estação, vê se mantém a altitude de 3000, ajuste 1094, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Agora, 3, 4-6, direito 2-1. Direito 2-1. Logo, boa noite, 4-8-1-0-0-0. 9-8-0, aí Flair informa posição 7, pátio 3, ingresso esquilo. Posição 7, pátio 3, ingresso pela sua. Estendendo a estação, desse mantém 050, Goimari para chegar na Mari, aguarde procedimento de LS Absolute, ajuste no 094, na 3178. Só ponto de espera livre, 1014, ajuste a torre 11895, confirme o torre. 1-2. Gente. Recepção, pista vista, 1-1-2-2. Flash final S, torre 1-1-8-9-5, gol no 8-8-2. 8-9-5, obrigado, boa noite, 8-8. 8. Comandante, 6-2-4, confirmação 1, boa noite. Boa noite, Oceania 6-2-4. Desce, mantém 060, chegada a Mari, ajuste no 0-1-4, aguarde o procedimento ILS S-Way e SN Moda Idente. Total, Dr. November 873 until Vulok, Oscar Vulok in Accordia Flight Plan. Oscar Takeoff 1110 last turn, Luca departure, Zipa transition. 120 decimal 8, Skolk 5041. Ele não tinha conhecimento aqui do tráfego da terminal que só o ABP conhece. Esse redução para 230, se o senhor tem uma ideia, é o número 3 na aproximação. É, frequência de partida de Cook, 5-0-4-1, Europa 0-4. Luca de Departure Zipa Transition, Zulu India Papa Alpha Romeo Transition. Call me start and pushback. Copy, Puka Departure and Zipa Transition. And Europa City 4, I will call you ready for push and start. Redução para 250 mais. 250, Boa noite, Bono, informação alfa, passando 2 para Bono 70, ascendente para Bono 70, ascendente para 070, na chegada à Mari, agora de procedimento LSX-3. LSX-3, identificado, chegada à Mari, possibilidade de voar rápido, Bono 70. Realmente permaneça aí no perfil da chegada, o senhor número 5 na aproximação, devido a sequenciamento, Bono 70. Perfeito, grato, boa noite, 3178, desce e mantém a altitude de 3000. Considere as restrições em TAP. Descendo direto para 3000, considerar a restrição de 6224, desce e mantém a 4000. 4000, 6224. 1170, desce e mantém a 5000. 5000, gol, boa noite, 7000. Voo 970, reduza para 2509. Reduzindo 2509, voo 970. Canem 224, reduza para 2109. Reduzindo já na 224. Voo 3178, inicia redução para 2009. 2009, da Juliette está livre. Reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette, 28. 2509, ascendente estação, desce mantém 060, via chegada a Mari, ajuste no 094, aguarde procedimento ILS X-Ray. Descendo 060, via Mari para ILS X-Ray, mantém 2509 no ambiente, bom, na base de decolagem. Subir decolagem, 313, vento 100, dá mais um Oi, Juliette, boa noite, 88. 88 vai aguardar, azul terminando o push. Após o tráfego iniciar ataque, será autorizado para o pontão 3. Tem essa aguardando, boa noite, 88. Salvador, Europa, 3-2-4. Go ahead. Yeah, we are fully ready, stand 1-1, request push and start. Clear, calm and text. Say again, for Europa, 3-2-4. Stand up as you show, clear, stand up and push back, calm and text. Okay, clear for push and start, I will call you ready to taxi, Europa, 3-2-4. Guarulhos, agora de fora. Israel, Leda, Motiva. Voador 4980 com 90 a bordo, 340, será nacional para o táxi. Prisão 78, se mantém 2000, autorizado final S, porém inicia redução para 1909. Prisão 2199, autorizado LS, prisão 78. Sané 6224, se mantém altitude 3000. E inicia redução para 2009. 3.000, já está mantendo... Ah, já está mantendo mais aqui. 1.970, esse aí mantém 4.000. Inicia redução para 2.309. Reduzindo 2.309, 4.000, 1.014, voo no 1.970. Então, 3178, inicie redução para aproximação, irá seguir trás para sua frente, mais 727, já próxima à duna, a 7 milhas da sua frente. 3178, já estou redução. Puxa, 6224, inicie redução para 1909. Já está mantendo, senta letra 9. O 972 passou duna, complexo LF, torre 1895. Isso foi 6224, desse mantém 2000, autorizado o final LF. Autorizado, 1970, desse mantenha 3000. 3.000, voo 1970. Voo 1970, isso mantém 4.000. 6224, em redução 1709. 179, vai reduzir 6224. Voo 1170, em redução para 1909. Reduzindo 1909, voo 1170. 0100, controle 20018. 08, boa, 4 a. 90, boa noite. 5972, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 8 lanches. Vento, autorizado, pouso, 5972. contato radar vigilância, submarino nível 350, azul 4980. 350-4980, azul. Estabilizado para 3, zona 78. Sobre o completo final procedimento, torre no 895, 3, 178. 395. Azul 4980, após cruzar 050, está autorizado pelo centro Romeu Foco 098. Sente Foco 50, direto Romeu Foco 08, azul 4980, obrigado. O 970 desse mantém a 2000 autorizado sinal LS, porém inicia redução para